gata e dançar. Agarradinho, vai. Eu abro a porta e puxo a cadeira do Jean. Falo de velas pra elas. E o quê? Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema surge no Júnior. Eu ligo no outro dia, o estilo Dom Juan. Vem, meu amor. Vamos pegar o Marcelo das passagens. Eu vejo o cara das passagens do Burro. Obrigado, viu, Marcelo? Esse é meu dedo. Alô, Edilson de Macapá. Rogério Negão. Aquele você é vagabundo. A música é do Wagner. Caiu. Estou namorando. 99%. Tem minha equipe de apoio aqui na frente. Vamos. Aquele você é vagabundo. Safado e elas gostam. Só 1% vagabundo. Parceiro Doutor Rui, a luz de velas pra Lohana Mondana. Vamos dar pirote. Minha dentista considerada que cuida do sorriso do DJ da. Foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo do Juan. João Paulo, essa aqui é irmão, te agarra com mulher, doido. Saudade do seu dedo. Porra, parece fresco. Esse é meu defeito. Tô namorando. Rapaz, homem que é homem tem que se agarrar com mulher. Aquele 1% é vagabundo. Assume logo que tu é fresco e te acaba com o carro.